2021, Alto Ano, 98.35. Torre, 118, decimal 95, bom posto. Autorizado, 4060, até 2000, ajuste a nominação 015, reposto a brisar na final para o segmento elétrico 2. Autorizado, posto 190, com 1190. E 5 milhas fora para Itapuã. Procede no 1500, decorrido, reporta Paris. Autorizada, tem um voo 060. 2604, autorizado, uma turma de cima em Recife. Completa final, sul, 118, decimal 95, na pulsa. Azul 4070, pode companhia autorizada. torre, 1-1-8, decimal 95, para instrução de pouso, bom pouso. O dia está passando no 4, sem indicação de fazer chegada com mais de 1 no nível de voo 070. Voo 1962, autorizado descida para 2-3, ajuste no 015, autorizado final do procedimento ILS, estrela da pista 10, reporte estabilizado. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, mantém 106, substituindo o cruzamento entre o marcador externo e duna. Aí prossegue pro seguro do Salvador. Gente, estou aguardando você do jeito. Foi essa, chama o cara no 219. Ó, 094, faz um like pra das autorizadas na RMT. Cada por mais um até o nível 080. Azul 4207, decolado aos 38, chama controle no 20 desse momento. 084. Vai. 05, qual temos um Águia Pista, um Papa Alfa 32, está passando a posição 40 agora. Está curvando na torre de. Na torre da rotatória, está mantendo 1,87. São Bruno para 3 2 0 Passareiro 9804, A Bebidona, descida está autorizada até 2010, o ajuste no 095, autorizado ao final do procedimento e alerta 3 da pista no 0, reporte de estabilidade. Ajuste a mais direto, autorizado o pouso na 7, 1-0-0-0, navegando. Pouso na 7. Índio Júnior, chama agora a torre, 118, decimal 95, repouso. O 962, chama a torre, 118, decimal 95, repouso. Salvador, bom dia, 1962, uma e meia para a NGSA. Bom dia, voo na 962, seu dia antes de matar. Consegue agora, 962. Voo no 104, decolado 4-0, chama controle 20-8. Controle 208, voo no 094, bom dia. Bom dia. Está fazendo o vitor de Juliette, a bote do estado certo. Salvador, passarelo aproximação vai dando autorização. Passaria do 9 a 8, autorizado pouso, passarei do 9804. Tem que passar a ótica autorizada na aeromandia. Juliette, nossa ótica de meio, deve ser autorizado, é a parte de grana nossa. 094, somente após o esposo, do que estaremos com a prova mais à frente, não é? Exato. direto Caru, 2510. Parado na carteira filial, na 7, na área de 30 para cima. É, tá legal. Sete, prezado 15, sistema 0, 190, 09, gol 0048. Gol 2048. Thank you. 366, a sinalização desta via chegada com mais de um no nível de voo 060. Após voo A certificação dessa chegada por MED 1 na nível 070 foi com MED do setor de rio da direita da chegada, positivo? Afirmo o 042, como traço na posição de 12 horas, está 1 ou 2 milhas no mesmo rumo, cruzando nível 1 no 0. Em descida, depois 320 vai aconteceu o curso da aeronave. região de Dunas, direto ao Cuscato. Para 3000, com ajuste no 05. 208, vou fazer aqui. 374, com a dúvida, 0208. 308, com a. 0, resposta pesada. Passou, voo 3745, condição 1. 3745, contato radar, segunda via seleção, voo nível 360. Via 360. Júlio, se você tem condições visuais, corrido axé, é volta barra. Autorizado, Leda, 3745. Opa, melhor ainda, Leda, muito obrigado. O 5048, autorizado de Rio, após voltar. Dentro do 2 na 5 na Graça na posição de 1 hora, 8 milhas, rumo oeste, mantém 1000 pés, Alfa Alfa 3-2. Isso indo, Juliette, formação de tráfego 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, cruzando correção de Nivelando agora 3000 pés, não é 2-320. É autorizado 4 de 10, mais 1, 0, 1, 0, 0. O SK37 autorizado, subiu uma vez 090. Direto de Itápia, decide estar autorizado até o nível de 0050, a chegada é da média 1.